Já faz tempo que eu descobri. Eu sei que a gente pode mais, mais. Já foi tempo de escuridão. Agora eu vejo o dia claro, clarear. Já faz tempo que eu descobri. Eu sei que a gente pode mais, mais. Já foi tempo de novas cores, esqueço os temores, são dores passageiras, me concentre amor e valores. Enxergando além do compreensível, faço dos momentos difíceis meu combustível. Seja justo, seja honesto, seja puro, irmão. Estampe seu rosto, sempre um sorriso. Quem tá bem consigo mesmo é invencível. Seja confiante, já que ser confiante é sempre possível. Fuja dos padrões, viva a vida no máximo. Carrega os dizeres pra verdade virar um clássico. Irmão que é eternizado, um desses poucos raros. Já se foi a escuridão, posso ver o dia tá claro. É uma festa no cosmos, alinhamento de astros. Pensamento retrógrado e o que é negativo afasta. Vento em popa no mastro, existem perdas, mas tô bem. Vamos viver feliz, deixar amor como rastro. Esse momento é um marco, lembranças sempre marco. Na passagem de era, clareou o planeta opaco. Nascendo luz do vácuo, faço da minha letra um parto. Transcendendo a própria carne, rumo aprendizado em barco. Já faz tempo que eu descobri. Eu sei que a gente pode mais, mais. Já foi tempo de escuridão. Agora eu vejo o dia claro, clarear. Já faz tempo que eu descobri. Eu sei que a gente pode mais, mais. Já foi tempo de escuridão. Agora eu vejo o dia claro, clarear. Pensei que eu ia me afogar, então busquei mais ar. Música é fôlego no âmago que te faz respirar. Minha alma pra transpirar, buscando mais coração vândalo. A chuva cai, é a terra fazendo escândalo. Molha, na tempestade o dia é cinza, mas o solo absorveu a água e hoje as sementes vingam. O amor nasceu, ninguém sabia de onde vinha, mas sabia que era nosso. Esperando outro dia, esperando outra vida, uma missão pra ser cumprida. Que estejam olhando por nós os que já estão no andar de cima. O tempo é rei, com o pé no chão o mundo ensina. Pra todos os guerreiros de luta esse rap brinda. Que a escuridão suma de dia, pra todas as mulheres de luta esse rap brinda. E eu agradeço os orixás na minha saída. Os que se foram são estrelas, estrelas sempre brilham.